Essa menina de hoje estão se botando a perder. Essa menina de hoje estão se botando a perder. Andando com a genua, andando de bicicleta. Mas é por isso, meu povo, que meu juízo consome. Andando de bicicleta e vestindo calça que nem homem. Mas é por isso, meu povo, que meu juízo consome. Andando de bicicleta e vestindo calça de homem. Essa menina de hoje.